Então, mais uma vez, já chegamos no capítulo 3, graças a Deus. Estou com o livro em mãos, que está em inglês, e vamos aqui então partir para a tradução. O nome do livro é Humanos, Reptilianos, Híbridos, Benevolentes. A entidade se chama Treb Bor Yitni. E o meu nome é Jefferson Viscardi, foi escrito junto com o Rob Gautier. Hoje foi o dia onde eu pedi que o Treb trouxesse os dois outros conselheiros do Hemisfério Sul para que passassem-nos os seus respectivos conhecimentos. Então teremos os três no capítulo 3. Vai ser algo muito interessante. Então vou começar aqui. Repito e peço que relevem as pausas mais prolongadas ou pensamentos que possam faltar coordenação, porque, novamente dizendo, estamos aqui fazendo uma tradução em tempo real e de bom gosto e com carinho e dedicação, pois não sou um profissional da área. Muito obrigado e vamos dar continuidade. Desde agosto de 2011, capítulo 3. Um dia de conferência. Três conselheiros espirituais. Treb. Bom dia, Jefferson. Jefferson. Que dia mais maravilhoso. Treb. Sim. É. E como você está indo neste dia? Jefferson. Fantasticamente bem. E você? Treb. Estou indo bem. Obrigado. É ótimo estar com você novamente. E quanto ao meu entendimento, os dois conselheiros espirituais estão agora prontos. Jefferson. Yay! Treb. Eles não estão fisicamente aqui agora, mas eles estão prontos para conectarem-se. Eu estarei tendo a conexão com o médium, mas serei capaz de transmitir a porção de consciência deles, aquilo que vem deles. Jefferson. Uhum. Treb. Então, você será capaz de falar diretamente com ambos deles quando chegar o tempo disso, o momento disso acontecer. Jefferson. Com certeza. Treb. Eu não sei se você tem alguma preferência em como você prefere fazer isso, mas se você não importa com qualquer ordem, Jefferson, não, o jeito que você preferir. Treb, porque eu sou o mais jovem dos três, eu irei primeiro, então depois será aquele que é mais velho, e então terminaremos com o mais velho. Se isso está bem para você, é dessa forma que vamos proceder. Jefferson, absolutamente. Ótimo. Treb. Sim, eu desejo falar da evolução espiritual. E esse é o jeito daqueles que não entendem os níveis e o jeito da progressão no espiritual, no jeito espiritual, através das densidades. Não apenas explicando as densidades. Eu acredito que isto é feito muito bem e, na maioria, aqueles que entendem esse material terão um entendimento disso. Jefferson, sim. Treb, vamos começar com a evolução da alma. Consciência é uma energia que é muito poderosa comparado com qualquer grau de eletricidade ou força que você pode ver ou perceber. A consciência vem diretamente do mundo não físico. Essa consciência é percebida como o que você pensaria ser uma alma ou eu superior de uma pessoa. Esta consciência decide ingressar à existência física. Ela o faz por uma razão: viver a experiência. A existência física é uma ótima existência, é uma grande existência. A alma decide fazer isso pelas razões de entender e ter a experiência de fazer tudo dentro de uma matéria física. É bem parecido como se você está numa escada. A forma mais alta de consciência é o Criador. O que você chama de do Uno, quem faz o todo. Ele não é apenas o um que faz o todo, mas ele é tudo. É tudo e tudo é um, é uno. Então, para dar a esta consciência o desejo, qual que é a palavra? Os sentimentos desejados ou experiências de tudo o que há, ele cria ramificações da sua... Ele ramifica a sua consciência em várias partes menores de consciência. E isso continua a descer até a forma mais baixa de consciência, o que você consideraria coisas não físicas, sendo as pedras que você vê, o fogo que queima, a eletricidade. Todas essas coisas são consideradas ser elemental, e isto é o que a maioria vê como a forma mais baixa de consciência. Isso está no nível mais baixo de evolução, ou quer experimentar tudo que há para experimentar nesse nível, o que não demora muito tempo. Ser elemental envolve existência e apenas existência e sentimento de energia. Isso não é um tempo muito longo para você. Para você, então, ter que sentir isto. Então, a existência para esse nível de consciência, deste nível de consciência para o próximo, é um tempo muito curto. E o próximo nível de consciência é um que você poderia pensar como sendo o dos viventes. E isto vai, e ele vai das partes pequenas de vida, que são consideradas que são consideradas serem bactérias primitivas em animais. Os pequenos animais até em cima nos maiores ou mais inteligentes animais. E tudo que está entre eles. Porque há uma variedade nesta consciência, porque há um grande grau de diferença do menor, que é uma única célula de bactéria, ou a ameba, a célula única de ameba, como vocês veem, até em cima, chegando nos cachorros, ou macacos, ou qualquer destes animais que você considera ser de uma grade maior, mais alta de inteligência. Isto é um alto grau. É por isso que quando você vê na evolução da sua terra, que você vê um grande grau do começo da humanidade. Se a humanidade é olhada como parte da história da Terra num tempo progressivo ou construção de tempo linear, não passa de um segundo de um período muito longo. É apenas o piscar de um olho, por assim dizer. Este é o próximo nível de consciência, como ser autociente. Entender que você tem um, a gente diz autoconsciente, entender que você tem um espírito ou uma alma. Estar autoconsciente dentro da realidade e consciência. Este é o grau no qual vocês estão agora. Vocês estão apenas no final, nos estágios finais desta consciência, desta clareza, desta ciência. Não é um período tão longo quanto ambos dos dois, mas ainda um longo tempo para sua raça tornar-se preparada, pronta para mover-se para o próximo passo. Dentro disso, vocês têm graus variantes de vida. Você tem do começo do seu tempo o que você pode ver como o homem da caverna. Em qualquer lugar, isto até o momento presente. E você pode ver os avanços dentro de uma raça devido à linha do tempo que ali está. Você pode ver o começo da vida sendo bastante curto, sem muitas coisas para fazer, como eu expliquei isto. E agora vocês vivem vidas longas, porque vocês têm mais coisas para fazer, mais conexões para fazer com outros. Há um grau maior de população dentro desta densidade, ou dentro deste período. Então, vocês devem fazer mais relações. Vocês devem experimentar, viver a experiência de mais na vida que há para experimentar, experienciar. Então, você toma da maneira lógica? Isso quer dizer que vocês avançaram bastante dentro de um curto período de tempo. Isso também serve para mostrar a disposição para querer mais, a disposição para querer ir. Para querer fazer que o eu de vocês vá além, vão além. Infelizmente, como alguns de vocês notaram, esta tecnologia pode tomar ambos caminhos. Porque vocês são de polaridades opostas e porque vocês ainda têm o bom e o mal, como vocês veriam isto, sendo bom, sendo negativo, como negativo ou positivo, dentro do seu ser. É difícil, ter um conflito dentro de vocês para tomar sua decisão sobre qual caminho vocês querem ir com tudo na vida. Mas tecnologia é uma das grandes partes disso. Alguns veem que tecnologia pode ser construída por ótimas, grandes razões de ajudar outros. Alguns usam isto para coisas maléficas, a destruição, as matanças, as guerras. E esta é a luta que vocês estão tendo agora. Está se encaminhando para o fim disto. Por esta razão, sozinha. Vocês estão no último estágio da evolução de vocês. Assim vocês podem trabalhar esses problemas, expurgá-los a tal grau. A tal grau onde existem seus problemas. Não é incomum ter esta luta interna. E isto é o que dá a vocês os problemas diários que já surgem dentro de vocês mesmos. Mas permitam-me assegurar-vos que isso não vai sempre ser desse jeito. E isso vai depender bastante de vocês. Se vocês amam e estão dispostos a ajudar os outros, vocês vão progredir no que vocês poderiam dizer que é uma maneira positiva. Nas formas positivas de amar, as formas positivas de compartilhar, para estar em unidade não apenas com os seus arrededores, os arrededores da natureza, mas com a comunidade dos queridos homens. E se você não pode superar isso, esta parte de vocês, e você pode amar-se, e então será o mesmo que é agora. Será mais energético de alguma forma. Vocês terão mais problemas para lidar com amar a si próprio. Outras tecnologias ainda cortam para os dois lados. E você usa isto na progressão de positividade ou negatividade. À medida que vocês trabalham através disto, vocês desenvolvem o que nós chamamos quarta densidade. Isto é onde a alma, a consciência da sua alma, é melhorada bastante, ou bastante a ela é somado. Como eu expliquei para você, a diferença, na quantidade de consciência que é dada da alma para vocês será aumentado mais do que a forma que é, para um pequeno animal. Do que o jeito de um animal pequeno para vocês agora. Este é uma quantidade grande de consciência, esta é uma quantidade grande de consciência que é diferente que isto. Então, isso explica para vocês o quanto mais a alma suas. Não. Então isso explica para vocês muito mais da alma de vocês que vocês podem usar na próxima densidade. Esta próxima densidade é bastante harmoniosa de um jeito positivo. Na densidade positiva da quarta, é muito mais grandiosamente harmonioso. É aí que vocês aprendem a usar o coração de vocês em sua plenitude, mais amplamente. É aí que vocês estarão aptos a amar todos, até aqueles que vocês veem como negativo ou aqueles que não se interessam pelo melhor de todos. Mas apenas por eles mesmos. Você ainda é capaz de amá-los, e de recebê-los, e de aceitá-los. Muitos de vocês estão trabalhando nisso agora. Muitos de vocês estão tentando descobrir todos esses problemas que estão dentro de vocês. E quando vocês aceitam amor, vocês veem quão beneficial isto é. E nesta quarta densidade, você vai continuar a evolução da tecnologia de vocês no positivo, onde vocês estarão na tecnologia e elevarão isso bastante para um grau que está além da imaginação de alguns indivíduos. Alguns expressariam a diferença em ser 100 vezes mais, 100 vezes melhor que é agora. Coisas acontecem por uma razão. E na quarta densidade, você começa a ver isto. Você começa a ver que tudo se torna harmonioso. Não há necessidade de tentar fazer coisas acontecerem, porque elas acontecem. Elas são feitas para acontecer à medida que a sua alma as deseja. No progresso desta alma para entrando para a próxima densidade que você vai, é na densidade onde eu estou agora. E esta é a quinta densidade. Esta densidade para nós é bastante diferente da quarta. Não porque nós, sim, usamos o coração para amar o todo. Isso é algo sobre o qual já alcançamos maestria dentro da quarta densidade. Mas isso tem mais a ver com um aprender progressivo. Aprender tudo o que somos capazes de aprender e ser capazes de fazer isso para o benefício de todos os outros. Então fazemos isto. É por isso que quando eu falo dos trabalhos que temos, o que eu quero dizer é que há responsabilidades para nós, porque nós decidimos fazer isso para ajudar outros, para ajudar a outros. E levamos isso muito seriamente. Eu falei com você da guerra que tivemos na quarta densidade antes que viéramos para a quinta densidade. Essa guerra foi uma grande guerra que aconteceu com os reptilianos anciões e foi uma guerra que nos colocou na posição de evoluir para a quinta densidade. A razão pela qual isso nos ajudou a evoluir é porque antes da guerra estávamos todos amando, mas não estávamos levando as coisas muito a sério. Apenas estávamos fazendo as coisas que eram divertidas para nós, que eram diversão para nós, e em coisas que eram amor, que eram de amor para com outros. E isso não é ruim, mas é onde estávamos. E por conta desta guerra, nós entendemos que da destruição do nosso planeta, todos nós teríamos que ter. Então, por conta dessa guerra, nós entendemos que por conta da potencial destruição do nosso planeta, todos nós teríamos que ter responsabilidades específicas que nós todos teríamos que ter trabalhos específicos que nós fazemos para ajudar os outros de uma maneira mais estável. Ainda que nós escolhemos trabalhos estranhos, ainda que nós todos tivemos tudo que era necessário ser feito, isto causou esta impressão ainda mais dentro de nós. Então, nós aprendemos. Nós tentamos aprender mais tecnologias. Nós tentamos entender o funcionamento do universo ainda melhor que o que tínhamos na quarta densidade, porque nós continuamos a aprender. E isto é onde eu estou agora. Na próxima densidade, que está acima de nós, esta é especificamente para a nossa raça. Nós dividimos a densidade que muitos consideram ser a quinta em duas partes diferentes, porque elas são tão diferentes. Alguns consideram a existência não física como sendo a sexta densidade. Mas este não é o jeito que vemos isto. Há um passo a mais, depois da nossa, antes da existência dos seres não físicos. E isso deve-se muito às razões das coisas que estamos fazendo. A grande razão entre a quinta e a sexta para nós é a habilidade não apenas para amar e aprender, mas para explorar mais áreas. Normalmente, nós permanecemos dentro da galáxia. Este é onde nós nós sentimos que nossa casa é. Esta é onde nós sentimos que é mais importante ajudar outros. Na sexta densidade, começa a ter mais viagens fora da galáxia. Temos mais reuniões com outras raças. Há certas leis que ditam específicas galáxias. Não leis, neste jeito, mas há apenas uma lei no universo. Mas, em áreas específicas de liderança, existem diferentes leis por galáxia. Estas são umas que nós usamos, que estão fora da galáxia. Isto é, a conexão que nós fazemos com a sexta. A sexta densidade está relacionada com comunicação mais ampla, mais distribuída. E esta é a principal diferença. Algumas raças não veem diferença nisso, mas isso é importante para a nossa raça. Porque indo para fora da galáxia, ir para fora da galáxia é algo que não é feito no começo do que nós veríamos talvez como a quinta densidade ou na quinta densidade na nossa forma de ver isto. Depois da sexta densidade, não, uma vez que a sexta densidade acabou, terminou, retornamos para a existência não física. É para onde a sua alma volta. É aí que você é capaz de entender a cada existência que você teve. É aí que você é capaz de perceber tudo. Em um jeito, é dito que você se pluga novamente na existência total de toda a criação, para com tudo no que diz respeito ao físico e ao não físico. É onde você reemerge com sua alma, onde você vive a sua vida e diz: como eu posso reemergir na minha alma? Eu sou a minha alma. Mas a vida que você vive agora é uma pequena porção da sua alma. Quando eu falo de elevar a consciência, de crescer a consciência, com cada passo de crescimento que você toma, é porque você usa mais da sua alma nesta existência. Sendo diferente da quarta para a quinta, você usa onde você usa mais da sua alma. Na diferença da quinta para a sexta, você usa mais da sua alma, mas nunca usa ela toda. Na maneira que vocês entendem o tempo, não é a maneira verdadeira do tempo. O tempo não é uma ideia relacionada com um sólido linear. É uma que é flexível e que está deslizando em todas as direções. Então, você é capaz de ver tudo isso quando você alcança e entra as mais altas densidades. Mas isso é importante entender porque, no jeito da alma de ver isso, toda a existência que você tem acontece agora. Não tem a ver com vidas passadas ou vidas futuras. São todas vidas que estão existindo agora. E isso é difícil para um, na sua densidade, entender ou ver algumas vezes. Mas essa é a verdadeira natureza do que é. E é por isso que vocês não têm toda a sua alma na consciência una. Continuando a explicação, você começa a manifestar-se na realidade física, uma vez que você tem integrado na sétima densidade. Uma vez que você tem integrado na sétima densidade. E há muitos níveis que você faz com os quais você faz isso. Na existência física, você vai se tornar o que é equivalente no físico a uma estrela. Algumas vezes, a sua consciência se espalha, se expande através de várias estrelas. Uma vez que você evolui através deste não físico, nesta manifestação física da sua existência, você é capaz de expandir a sua consciência numa galáxia completa. E isso não acontece muito rápido. Isso acontece ao longo de no que você chama no tempo de vocês, o que aparentaria ser bilhões de anos. Então, você cresce sua consciência ainda para a existência não física. O ponto que eu estou fazendo aqui é isto. Você não está existindo apenas para existir. Isso não é um jogo. Esta é a evolução da sua alma. A evolução de você como um ser espiritual, físico, não físico e energético. E toda a evolução que está dentro disto é da sua alma. Os dias que você vê difíceis, não. Os dias que você vê momentos difíceis vindo, ou os dias que você vê ou sente que você está desconectado, eu quero assegurar-vos que vocês não estão desconectados para nada, jamais. Vocês são sempre uma parte de tudo que será e de tudo que é agora. A única diferença que você experienciará é o quão próximo de você, o quão próximo a isso que você sente. Cada densidade se torna mais fácil, a cada densidade torna-se mais fácil sentir esta conexão. Quando você alcança no não físico, quando você alcança para o não físico, você tem esta existência e você sente isso. E mesmo através do não físico, enquanto você se manifesta no físico, você entende mais. Você entende e sente mais da conexão do Criador. Eu quero que todos vocês saibam que quando vocês se sentem desesperançosos e vocês sentem que as coisas não irão funcionar, é parte do crescimento de vocês. É por isso que vocês sentem isso dessa maneira. É porque vocês devem. Mas quando vocês começarem a usar o coração para amar verdadeiramente e começarem a entender que vocês são parte do todo, que vocês são iguais a todas as coisas que vocês são tão grande quanto tudo, torna-se mais fácil manusear isto. Torna-se mais fácil acomodar estes sentimentos e saber que há esperança. Isto é tudo que eu quero que vocês entendam. Isto é o que eu quero que todos vocês experienciem. A conexão que vocês têm. Isto é o que eu desejo compartilhar por hoje. Jefferson, que amável. Muito obrigado, Treb. Treb, agradeço. Sim, eu vou passar então agora. Eu sei que, por amor do nome, vocês têm que ter um nome diferente para entidades diferentes. Jefferson. Sim, Treb. Então, eu vou chamar a este um Tyke Bor Yitny. Tyke. Tyke. E ele será aquele que é mais velho que eu sou. Jefferson, sim. Treb, um momento. Eu vou deixá-lo receber a energia através do médium. Jefferson. E você poderia dizer-nos a idade dele? Treb. Sim. Ele estaria na idade de 490. 490. 490. Sim. 491. Sim. Jefferson. Sim, obrigado. Treb. Sim, um momento. Jefferson. Sim, obrigado. Tyke. Hello? Jefferson. Hey! E como você está? Tyke. Estou muito bem. Jefferson. Muito obrigado. Tyke. Obrigado por me convidar para comunicar-se com você também. Jefferson. Viva, Tyke. Eu posso assim ser chamado de Tyke Bor Yitny por vocês. Jefferson. Sim. Tyke. Eu desejo falar para vocês hoje de relacionamentos com outros e a maneira que isto conecta vocês melhor com a alma de vocês. Pois esta é uma das maiores razões do impedimento de crescimento da sua raça. Aqueles que estão desconectados a deles próprios dentro desta raça estão altamente desconectados por ideias de medo ou ódio. Ódio vem do medo. A razão pela qual eu desejo falar disso é que vocês podem superar isso com conexões. Quando vocês têm relacionamentos com outros. Eu explicarei isto melhor agora. Quando vocês têm relacionamentos com outros, vocês os constroem para ter amor. Subconscientemente, sem o entendimento disso, vocês, na verdade, fazem crescer uma conexão consigo próprio, com vocês mesmos. Quando vocês têm uma conexão com outro, é, na verdade, uma conexão com vocês mesmos. Porque o outro... Porque o outro com quem você constrói a conexão é você mesmo. Vocês manifestam a realidade de vocês de uma maneira muito específica na existência física. Cada entidade que está no planeta aonde você se encontra agora, estão juntos. Eles são de uma consciência coletiva. Esta consciência coletiva tem diferentes representações do todo. Como explicou Treb Bor Yitni, quando ele explicou a existência não física, cada um é conectado com a própria alma deles. Mas o nível que está acima destas almas é o que vocês chamariam de consciência coletiva. Esta consciência coletiva permite que muitas almas estejam juntas como se fossem uma, plugadas de volta dentro da unidade. A comunicação entre todas as almas é o que causa a consciência coletiva de todos os seres. Porque todas as almas que estão na Terra agora escolheram estar aí como um grupo, crescendo juntos, vocês são todos os mesmos, o mesmo. Então, construir estes relacionamentos com outros, e é importante ver que aqueles que são, entre aspas, outros para você, e diferentes de você, estas são as relações mais importantes para crescer por uma única razão. Porque quando você entra em relacionamento com muitos que não são como você, que têm visões opostas ou problemas deles, então isso permite a você adaptar-se a partes de si próprio que você não está disposto a aceitar. Esta é a importância da consciência coletiva e de encontros de amizades, agrupamentos de amizades. O amor que vocês sentem por estes outros é muito importante por conta da maneira que o amor ajuda a alma de vocês. Quando vocês amam, não é apenas uma aceitação física ou uma melhora física de vocês. É um melhoramento completo da alma. Há muitas maneiras diferentes que o amor pode fazer com que vocês melhorem fisicamente. Se você dizer dessa forma, sim, a melhora é provavelmente o melhor termo para usar aqui. Quando você ama no corpo, o seu corpo físico não é machucado. Diferentemente, quando é de um jeito diferente, é diverso quando isto se manifesta de forma diferente na maneira do medo ou ódio. Isso arrebenta o corpo, quebra o corpo, destrói. Mas amor ajuda a melhorar a saúde, ajuda a fazer os órgãos que dentro se encontram mais fortes. Por quê? Repetindo, o físico é uma manifestação da alma. A alma experiencia este amor. E porque o amor é uma expressão destes sentimentos tão grandiosa, ele externamente manifesta uma existência física melhor. Ele se torna mais saudável por você. Mas não somente de uma maneira física, pois a maneira espiritual é simplesmente tão importante, senão mais importante. Quando você conecta com estes e você ama, é felicidade que está dentro de você. E este é o jeito da manifestação do seu eu para ascender para a diferença da ascensão positiva. Quando você faz isso e quando você ama, você está se doando, você está doando a um puro desejo, um puro e consciente desejo de conectar-se com outros. Este amor é o que o ajuda a ascender de maneira positiva. Esta é a existência da ascensão positiva. É amor. Este é o ingrediente principal para isto. Amor é algo que está através de todo o sistema que você já ouviu falar e de todo o sistema que você não conhece. Amor é a única coisa que existe em todas as densidades, dimensões, mundos, galáxias, universos. É a única coisa que existe em tudo isso, além da luz. É por isso que o Sr. Trebor Eaton e o médium ambos usam o termo amor e luz, porque estas são as únicas duas coisas que vão dentro dos diferentes sistemas. Quando eu falo sistema, eu desejo explicar que sistemas estão qualquer existência diferente que você não está consciente ou acostumado com. Diferentes dimensões, diferentes densidades, diferentes universos, como eu disse. Agora, esta luz e amor lá estão por uma razão. Isto é porque esta é a energia da qual o Criador é feito. Então, quando você está usando algo da qual você é feito para seu benefício, isto promove saúde e relações e em jeitos e em jeitos e maneiras de viver em geral. Eu desejo expressar isto mais para os relacionamentos que são entendidos em muitas vidas que o médium, com as quais o médium se conectou, e que Trebor Eaton se conectou com. Tem existido muitos relacionamentos falidos. Quando vocês quebram ou falem relacionamentos, e quando há fricção ou desarmonia no relacionamento, é por uma razão. Porque esta é a parte de vocês que vocês não podem ainda aceitar. Esta é a parte de vocês que vocês não estão dispostos. Para a qual vocês não estão dispostos a olhar. Na densidade que vocês estão, submersos, é bem difícil, porque vocês têm dois lados, um que é amor e outro que é desconectado do amor. Eu não desejo dizer que invejo isto, porque eu não invejo. Eu sou mais feliz estando onde eu estou agora. Porque eu entendo que as dificuldades que vêm com isso. Eu entendo as dificuldades que vêm com isso. Mas vocês devem entender que viver essas dificuldades faz vocês quem vocês são. Eu sei que o médium tem muitos problemas, que ele tem tido em sua vida, os relacionamentos acabados, através de muitas diferentes experiências que ele tem tido. E esse é o consenso geral. Muitas das pessoas com as quais fizemos contatos dentro de muitas realidades diferentes de terceira densidade têm este problema. Parece ser mais prevalecente em pessoas que não amam. E em quem é mais difícil amar. E construir relacionamentos baseados em amor de maneira positiva. Este é o maior ponto que eu desejo expressar para vocês. Quando vocês olham para estes relacionamentos, verão mais de vocês mesmos. Vendo mais de vocês mesmos, isto ajudará, isso poderia ajudá-los a aceitar mais de si próprios, porque este é outro assunto, outro problema de desconexão. Não aceitar quem vocês são ou o que estão fazendo, onde estão emocionalmente falando, ou na escala evolutiva. Este é o jeito que a maioria não se aceita, mas deveria. É importante que quando olhem para dentro de si próprios, vejam amor e vejam felicidade. É assim que se progride. Não é mal se você não o faça por suas próprias razões. Eu não posso expressar o que não desejo ver. Eu não posso expressar que eu não desejo ver qualquer um neste estado. Mas esse é um assunto de vocês. Esse será um problema, um assunto de vocês, se vocês não estiverem aptos a amar. Porque este é o lugar onde a alma de vocês está. E é onde a sua alma está. Eu não quero parecer como alguém que fica julgando. O meu entendimento não é bem aceito lá. Então, não é uma forma de julgamento. Mas é um jeito melhor, se vocês não querem ter um mundo que tem duas forças que lutam uma contra a outra. O que é esse mundo? Mundo ou palavra? Acredito que seja mundo. Este é o conflito que está dentro. E isto é o que eu não desejo para ninguém. E é por isso o relacionamento com outros, aqueles que vocês amam e aqueles que vocês consideram que poderiam não amar. Não, e aqueles que, vocês não consideram que vocês poderiam amar, construam relacionamentos, mantenha-os forte para amar a todo momento. Isto é o que a expressão foi feita para ser. Não posso pensar em palavra melhor. Esta é a primeira vez na conexão com alguém da sua raça. Não permanecerei muito nisto. Você entende o significado, senhor? Jefferson. Sim. Obrigado. Tyke. Sim. Fazer a conexão de vocês mais forte é como fazer a vocês mesmos mais fortes, por assim dizer. É isso que eu queria dizer. Jefferson. Ok, bem, ainda temos alguns minutos sobrando da sua parte. Eu talvez possa fazer um par de perguntas. Que tal? Tyke. Sim. Jefferson. Então, o que você está dizendo é que devemos respeitar onde estamos e daí caminhar. Tyke. Sim. Isso está exatamente correto. Se vocês não aceitarem onde estão, não estarão aceitando a si próprios e não estarão amando a si próprios. E a conexão do amor é a conexão importante. É isso que faz o progresso de vocês. Jefferson. E então, quando você diz ame outras pessoas, você não está dizendo necessariamente para ir até aqueles que você não concorda ou que você desgosta. Isto é por partes onde você disse, respeite a si próprio. Ame a outros à medida que trabalha duro em si próprio, para que amanhã você possa aproximar outras pessoas de maneira amável. É isso? Tyke, sim. Isto é o que vocês devem fazer. Se vocês não os amam tanto quanto a família de vocês. Jefferson, sim. Tyke, vocês devem ainda respeitá-los e fazer o que podem para ajudá-los. Se eles concordam ou não concordam, não é o problema. Se eles não concordam com vocês e é algo que é bastante abrasivo contra vocês, há razão. Tem a razão para isso também dentro disso mesmo. É porque é algo que está dentro de você, deste você que você teme ser o que você não gosta sobre si mesmo de várias maneiras. Jefferson. Então, quando temos emoção negativa, é porque estamos olhando para a situação de um jeito que a nossa mente superior não faria? Tyke, sim. Este é um jeito muito bom de dizer isso. Sim. Jefferson, entendo. Então, nesse sentido, temos que reconhecer que o amor é tudo o que há. Então, tudo o que temos que fazer realmente é sentir o amor por outra pessoa, respeitando onde nós estamos, se não podemos aproximarmos-nos daquela pessoa hoje. Temos que respeitar onde estamos, apenas não nos aproximamos dela. Mas daí trabalhamos duro em nós mesmos para que amanhã possamos aproximarmos-nos da outra pessoa, respeitando, entendendo-a, enquanto somos o exemplo que eles precisam, da excelência que não conseguimos encontrar imediatamente neles. Tyke. Sim, esta é a melhor forma de colocar isso. Mas se é que há algo para somar a isto, eu diria que se vocês estão aptos a contactá-los ou não, com certos relacionamentos, vocês não podem permanecer em contato com certas pessoas. Jefferson. Tyke. Por quê? Eles trazem para fora o pior de vocês. Eles deixam vocês chateados ou vão contra o amor de vocês. Então, amem eles à distância. Só porque você não concorda com eles ou não sente amor por eles de uma forma que você considera ser amável ou respeitável, ame-os à distância. Ainda assim, envie a eles amor. Quer você, quer eles gostem ou não, é a melhor palavra que eu posso dizer. Envie a eles amor e respeite que são diferentes de você. É desse jeito que vocês crescem. Jefferson. E quando você fala de vidas passadas e consciência coletiva, você quer dizer que a alma, quando passa pelo processo de renascimento para reencarnar no mundo físico, ela escolhe o ambiente com o qual ela pode crescer? É isso? Tyke. Sim. Ela escolhe o maior ponto de crescimento ou a melhor maneira que ela pode crescer dentro dos parâmetros de suas próprias preferências, de seus próprios desejos. Jefferson, sim. Tyke. Algumas almas querem viver em existências, em universos que vocês não veriam como físico. Jefferson: sim. Tyke: então, manifestam a si próprios dentro deste universo. Ou que eles veem um sistema que é físico, que é feito de físico. Cada universo diferente tem leis diferentes, como você vê físico. Mas uma constante é o amor e outra constante é a luz. Então, quer uma alma deseje fazer isto ou não, ela irá a um sistema que é bastante prevalecente para o seu crescimento. Bastante predominante, predisposto, um sistema que predisponha para seu crescimento. E melhor aceito na situação do potencial de crescimento pleno. Sim, Jefferson. Mas então, quando a pessoa reencarna, por exemplo, no mesmo planeta, vamos dizer assim, por exemplo, eu mesmo ou o médium. Esses indivíduos que vêm para a terceira densidade Terra, eles normalmente nascem em lugares onde eles podem encontrar as pessoas com quem eles viveram em outra oportunidade. Então, eles podem alcançá-las nas coisas, eles podem consertar o que eles fizeram errado no passado. Ou para juntos trabalhar algumas ideias com as quais as pessoas os ajudariam numa vida em particular. Então, nesse sentido, eu quero dizer que quando vimos para esta encarnação física, então construímos o ambiente para que possamos crescer espiritualmente. É assim? Tyke: sim, esta é a forma de ver isto. Isto é verdadeiro. Está muito bem explicado. Quando entre vidas, no período entre vidas, você faz isto, se você está olhando para isso de uma forma linear, você tem que trabalhar todos esses problemas, todos esses assuntos. É por isso que você tem fantasmas, ou seja, almas desencarnadas, extracorpórea, que estão no seu planeta e caminham entre vocês. Estes são espíritos que não fizeram paz consigo próprios, que não fizeram paz com a vida passada deles. Quando você olha para isso de um jeito linear, você está correto. não fizeram as pazes. Nem sequer tentaram retornar ao estado de alma ou retornar para a área do pós-vida e trabalhar isto, sim. Uma vez que isso é trabalhado, ela volta para a próxima existência, para que possa viver a experiência de algo que não teve a chance de na encarnação prévia, anterior. Jefferson. Então, quando a pessoa vem aqui e vive uma situação que consideram negativa ou uma situação ruim, algumas pessoas atribuem isso ao karma ou o ódio de Deus, que estaria punindo sua criação. Mas não é bem assim, certo? É nossa consciência que nos coloca nestas situações para que possamos trabalhar a nossa pequenez, ou, não, para trabalhar as nossas faltas do passado e escolhas anteriores desinformadas. Tyke. Sim. Para que possam ver como é ter esta experiência e tentar entender como superar estas fraquezas, por assim dizer, como você mencionou. Sim, esta é uma forma bem ótima de expressar isso. Mas, junto com isso, você deve também adicionar que, se algo não é resolvido num período de vida, é definitivamente experienciado, mas poderia ser experienciado de uma forma negativa, que você vê isto, por uma razão, porque precisa uma experiência negativa também, não apenas para superá-la, mas viver a experiência do negativo pela própria experiência do negativo. Jefferson, ah, entendo. Então, às vezes, você não vem necessariamente para viver uma experiência negativa porque você precisa dela, mas para que você tenha-a como uma experiência para você. Porque uma vez que você passa por uma experiência em particular e supera, então você sabe por certeza que está acima dela, certo? Tyke. Sim. E isto mostra que você não está disposto a ascender para a densidade negativa. Sim. Jefferson. Uau, entendo. Então, você tem alguns pensamentos antes de partir? Uns pensamentos de partida? Que você gostaria de compartilhar conosco? Tyke. Eu apenas agradeço pelo seu tempo. E se você levar qualquer coisa do que eu falei, saiba isto. E se você puder levar qualquer coisa do que eu falei, saiba disto. Todos os problemas e diferenças dissolvem, porque eles são vocês. Fazer a paz, as pazes com os outros é fazer as pazes consigo mesmos. E esta é uma forma mais fácil para o progresso. Não apenas para a alma, mas para como vocês se sentem diariamente. Sim. Jefferson, que amável, fantástico. Muito obrigado pela sua visita e tenha um dia maravilhoso. Tyke, sim, você também. Ah, foi muito agradável encontrá-lo, senhor. Jefferson, sim, igualmente. Tyke, eu terei que chamar um nome por questão de representação, o mais velho de nós, Kai Bor Yitni, para você. Kai se escreve K-Y-E. Essas são anotações minhas, tá? Não foi o reptiliano que falou, não. Eu vou pegá-lo agora para você. Ou seja, eu vou chamá-lo agora para você. Ele vai falar com você. Um momento, por favor. Jefferson, obrigado. Tyke, obrigado. Kai, olá, Jefferson. Jefferson, ei, é amável falar com você. Kai, é bastante bom falar com você também. Jefferson, você se importaria de dizer-nos a sua idade? Kai, ah, sim. Eu tenho 799 ou 800 dos seus anos, dependendo do mês que é lá para vocês, sim. Jefferson, nossa, obrigado, hein? Por favor, continue. Kai, sim. Eu quero, na maior parte, falar com vocês sobre a degradação da alma no medo e o que o medo faz. Jefferson, sim. Kai, eu vejo que este é provavelmente o pior assunto, o pior problema que vocês têm no planeta de vocês, como pessoas que não estão dispostas a não ter medo. É também um problema dentro de vocês que destrói, que os destrói. Então, eu desejo falar do que é a degradação ou o degredo da alma em respeito ao medo. No que diz respeito ao medo. Jefferson, por favor. Kai. Medo é o pior. É considerado como um vírus na alma. O que isso faz para sua alma é desconecta você da habilidade de conectar-se com a sua alma. A sua alma, no sentido não físico, é quem você é. é uma parte maior de quem você é. Quando essa conexão é feita, medo é o grande desconectador dessa mensagem afora. É o medo que causa todas as outras emoções negativas. O medo causa ganância, o medo causa ódio, o medo causa raiva. Direta ou indiretamente, tudo isso vem do medo. Muitos não veem esta conexão desse jeito. Então, o jeito que eu explicarei isso é assim. Quando você teme, ou quando você odeia alguém, você odeia por uma razão específica na sua mente. Você racionaliza até um ponto que você se faz acreditar, mas não é válido. Se você odeia alguém pela razão que eles fizeram algo para você, você não odeia eles por essa razão. Você odeia porque você está com medo que façam-no novamente. Você está com medo que você terá que viver novamente a experiência do que foi feito contra você. Não é verdadeiramente ódio. Não é um ódio real. É medo de maneira indireta. Toda emoção negativa que vocês têm, vocês se conectam com medo. Por exemplo, ciúmes. Se você está com ciúme da sua esposa, ou esposo, ou esposa ou marido, e você diz: acredito que estão me traindo. É porque você está com medo de ficar sem eles. Você está com medo de ficar sem ele. Você está com medo de não estar na presença deles. Ou de que adulterem sexualmente a si próprios. Isto vem do medo. A ganância vem da falta básica ou medo da falta. Por exemplo, não ter nada para si. Vem o medo que você não terá o extravagante, as experiências melhores ou mais extravagantes possíveis que você quer ter, que você pode ter. É daí que vem. Este é um problema que está mais em alta na sua sociedade. As pessoas que contactam através do Trevor Yitney, uma das grandes preocupações que ele nos contou sobre é pela meditação. Eles não podem tomar conta, eles não podem cuidar da meditação de forma que seja confortável para eles. É por causa do medo que causa isto. Medo de eles não estarem aptos a fazer isto certo. Medo de coisas pequenas. Medos de coisas pequenas, durante todo o trajeto, até as coisas grandes e não importantes. O medo das coisas pequenas até as grandes não é importante. Se você olhar para o sistema de controle que está armado, que está baseado em medo no seu planeta, o sistema monetário, os sistemas de governo, os sistemas de governo armados, não, arma o dinheiro e faz você temer que se tornará escasso, que vai acabar. Então, para que vocês fiquem sob o controle deles. Se vocês quebrarem a esfera, vocês quebram esse controle para um caminho. Mas é o medo que segura vocês em todas essas coisas negativas. Não apenas controle, por assim dizer, mas o medo de mudança. Eles fazem vocês fazerem algo na vida de vocês de maneira repetitiva e condicionam vocês a temer a mudança. Estas coisas são armadas porque são todas baseadas em medo. Eles sabem que medo pode ser um controlador poderoso. Quando você se permite sentir este medo, você está se dando para estas coisas que dá a vocês liberdade. Quando você desiste do medo, você está se dando para todas as coisas que dão a vocês a liberdade. Essas liberdades são importantes para vocês terem, porque é desse jeito que foi desenhado. O livre-arbítrio é o jeito que isto funciona. É o jeito que vocês deveriam ser como seres espirituais e como entidades físicas. Vocês deveriam ter o direito de escolher. Quando vocês escolhem temer, isso limita o resto das escolhas de vocês de uma forma bem grande. O medo que você experiencie fisicamente vai atacar, como Taiki Boritny falou previamente. O medo que você experiencia fisicamente vai atacar, do jeito que o Taiki Boritny tem dito previamente. Os problemas do medo pode desmoronar, pode quebrar, estragar o corpo de maneira negativa. Ah, é onde todas as doenças que vocês é de onde todas as doenças que vocês têm vêm. É do medo. Ainda que exista doenças que são manufaturadas. Todas essas doenças nos corpos de vocês e o jeito que elas reagem com o seu corpo de maneira negativa é causada pelo medo. Medo é uma doença do corpo, de certa forma, que uma outra pessoa tem dito que é um desconforto da alma e um desconforto do corpo. É por isso que o corpo desmorona, quebra. Vocês têm o que vocês chamariam úlceras no estômago. Por causa da preocupação. Ah, o cinturão de energia em volta do seu estômago, o chakra que está dentro da área do seu estômago, quando você fica nervoso e chateado, é este que fica bloqueado. Então, toda a energia negativa está lá. Isto causa ao estômago a não reagir de maneira apropriada a fazer os buracos que vão dentro do estômago, esta é a úlcera. Causa também doenças do coração, das pulsações rápidas do coração, porque no chakra é de onde vem o amor. Se vocês são parados, são impedidos de amar por causa do medo, isso interfere com o coração físico por si próprio. Todos esses medos podem ser ligados. Todos os problemas ruins no corpo podem ser ligados com o medo em si. Você pode ver de muitas formas diferentes. Os desmaios, os ataques de coração, as doenças do coração, úlcera, tudo isso vem do medo. Então você pergunta, como eu derrotarei este medo? Qual é o jeito que nós podemos passar por cima disto e avançar? É de dois jeitos: é entendendo e é amando. Quando você ama, é uma energia que vai superar o medo no sentido físico. Quando o seu corpo não está funcionando certo, ele ajuda. Entendimento é a outra maneira. Você deve entender que você deve tomar conta do seu eu físico. Você não deve colocar coisas ruins nele. E não é sequer pelo fato de que as comidas são ruins, de certa forma, do que é ruim para seu corpo. E não isto. É a intenção da comida. Porque o sistema de crenças. Porque o sistema, os sistemas de crença de vocês está às voltas com comidas não saudáveis, do tipo açúcar, conservantes, aqueles que manufaturam isto, dizem que o natural é ruim. Então, toda a intenção negativa deles fazerem a comida, comidas que são ruim para o corpo de vocês. Então, toda a intenção negativa vem deles fazer as comidas que são ruins para o corpo de vocês. A energia por si própria vai dentro da comida, então a comida entra seu corpo e tem efeitos negativos por conta das suas crenças nisto. Então você está alimentando em si negatividade. Nutrição não é o jeito de sustentar o corpo, tanto quanto é uma forma de mostrar ao corpo o intento de tomar positividade, de tomar, ou seja, de tomar para si, de digerir, de beber positividade. É por isso quando você pensa em comidas positivas, você tende a estar mais saudável, saudável. Quando você pensa em comidas negativas, você tende a estar doente. É esta a razão. Não é a comida por si só. É o intento e a energia que é colocada nelas. E a energia que é colocada nisso. Nós manifestamos nossa própria comida no nosso planeta. E fazemos isso partindo de um amor puro. Nós coletamos o que você poderia pensar ser átomos, tirando-os da existência física para fazer essa comida, e fazemos isto com amor. É isso que nos dá a saúde apropriada, que precisamos, porque apenas permitimos amor em nossos corpos. Então, o amor é sempre a melhor resultante de todos os efeitos negativos da negatividade e medo. Quando você aprende a aproveitar este amor, ele se torna mais forte que qualquer energia que você tenha. Esta é a melhor maneira de superar todos os problemas de medo. Quando você tem alguém que está completamente vivendo em medo, tipo na paranoia, eles também têm a tendência de sair dos limites do agora. eles tendem a vê-los não no hoje, não no que eles estão fazendo agora, mas no que eles deveriam estar fazendo ou no que eles deveriam ter feito na vida. Então, eles saem do agora e agora, e o agora é o lugar natural para se estar, para se ser. É onde o amor ocorre, no agora. Você não pode amar no passado. Você não pode amar no futuro. Porque você não pode enviar aquela emoção para lá. Esta emoção para lá. Você apenas pode ter memórias do amor ou pode enviar boas intenções para o futuro. É por isso que as pessoas que estão paranoicas, que estão pensando constantemente fora do agora, também têm a tendência de pegar problemas físicos ou espirituais por conta do medo. E ele bloqueia a habilidade de ter a sua consciência plena aqui com você no agora. Quando isto é feito, você tira todo o efeito que o amor pode ter, especialmente quando você não está utilizando-o para superar o medo. O medo é o problema mais regressivo e degradante para o corpo físico e a alma. Quando você lembra que tudo o que o corpo é, é uma manifestação da sua alma. Aqueles que têm desequilíbrios no corpo têm desequilíbrios na alma. É desse jeito que tem que ser. É desse jeito que deve funcionar, porque você cria o corpo com a mente ou com a consciência. Quando você aprende a aproveitar este amor para superar as coisas, então você verá. Entendendo a sua raça agora, melhor que antes, eu vejo que é muito importante para vocês entender a negatividade do medo. Se vocês não puderem olhar para o amor no sentido positivo, então olhem para o medo no sentido negativo, como algo que vocês não querem. Se este livro ajudar vocês a abraçar o jeito de ser, de amar, o amor, e mesmo se você não queira abraçar o amor pelo amor próprio, ainda assim está bem abraçá-lo, porque você não quer a negatividade do medo, a negatividade ou medo. Esse é um jeito aceitável para este caminho. Mas não importa como você ama, importa se você ama. O amor é o melhor ingrediente contra o medo. É isso que eu desejo falar para vocês ou com o seu povo. Jefferson. Fantástico. Ainda temos um par de minutos. Se você não se importa, eu gostaria de perguntar algumas questões. Kai. Sim, eu não me importo absolutamente. Jefferson. Tudo bem. No nosso planeta, e isso é mais um tipo de comentário e para obter uma confirmação de você, alguns professores espirituais dizem que nós nascemos com apenas dois medos. Eles dizem que o primeiro é de barulho alto e o outro é o medo de cair. E então eles continuam até dizer que todo o resto, qualquer outro tipo de medo, nós aprendemos como sistemas de crenças à medida que crescemos. Kai. Sim, estes são medos que naturais de quando se nasce na sua raça. Sim, cair e barulhos altos. Não é aprendido da maneira que você pode ver em um livro. Não é desse jeito. É aprendido da vibração de medo dos outros. Se você ficar próximo a alguém que está constantemente em medo, a vibração negativa da pessoa são as vibrações negativas da pessoa são ensinadas para você. É quase que memorizada dentro de você, dentro da estrutura do seu corpo físico. É memorizada e é assim que é ensinado à medida ao longo com estar com medo de outras coisas. Quando vocês são criados assistindo os seus pais chorarem e brigarem por causa do dinheiro, então vocês temem não tê-lo. Sim, isto é bastante verdadeiro dessa forma, por assim dizer. Quando vocês nascem, a alma de vocês é fresca, está fresca na existência física. Vocês estão mais conectados na hora do nascimento com o eu superior que em qualquer outro momento durante toda a sua vida. A menos que você trabalhe com isso extremamente. Ainda que você seja o que o povo de vocês chamam de guru, ou pessoas espirituais, ou pessoas altamente espirituais, espiritualizadas, ainda assim, nunca é tão claro, nunca será, nunca é uma conexão tão clara quanto é ao nascer. Então, de certa forma, você está muito correto na forma com que você vê isso. Sim, Jefferson. Ah, perfeito, obrigado. A outra coisa que eu gostaria de dizer é que quando nós nascemos nesta realidade na Terra, entendemos do primeiro dia que devemos obedecer aos outros, ou então não teremos o suficiente. Começa na tenra idade com nossos pais, quando dizem: ou você faz isto do jeito que eu estou dizendo, ou então você não vai ter algo. Então, aprendemos a funcionar a partir daí desse jeito. E, desde então, à medida que crescemos, reproduzimos aquele entendimento de vida em sociedade. Até para os trabalhos que fazemos, não gostamos porque tememos que não vamos ter o suficiente. Então, estamos contentes com qualquer coisa que temos, até com esse sistema corrupto e ultrapassado. Vocês sabem, o sistema monetário. Então, qual que é a sugestão sua para nós e para aqueles de nós que são pais no que diz respeito à educação, para educar seus filhos, para não responderem a ameaças que nós temos que fazer, mas para viverem livres e para ensinar-nos liberdade. Kai, isso está, na maior parte, acompanhando a habilidade de vocês de permitir as crianças de vocês a pensarem livremente e expressar a si mesmas. Não colocar aqueles medos neles ou nelas, argumentando na frente deles ou expressando aquelas necessidades. Não domine-os. Se vocês tratarem as crianças como pequenos adultos, ou do jeito que as crianças deveriam ser tratadas, então vocês tratá-las-ão com respeito que vocês dariam a uma esposa, irmão ou pais. Vocês devem respeitá-las e tratá-las como outro humano ao invés de pequenos subordinados. Vocês não devem segurar coisas acima da cabeça delas. Vocês não devem puni-las. Apenas expresse a elas o que é certo. Vocês expressam a elas o que é certo ou errado. Do jeito que a punição funciona, eu entendo que isso é feito diferentemente em cada lugar do mundo. Mas vocês não podem colocá-las em medo de perder algo, ou colocá-las em medo de serem machucadas fisicamente. Vocês devem dizer a elas que, quando fazem decisões ruins, que existem consequências. Mas mostrar isto de maneiras que não devastam-nas, por assim dizer, e que não destrói a vontade delas. Eu entendo que algumas pessoas tratam as crianças como tratam os animais, e que têm razões pelas quais isso é feito. É por conta da maneira como são ensinadas. Tipo, você não faz isto, ou eu baterei em você, ou tirarei isso de você. Deixe-nos fazer a decisão. ainda que vocês achem que é uma decisão ruim, esteja lá com eles para ajudá-los a passar por isso. Se eles não expressarem quem são realmente, e se eles forem suprimidos, que eles estão sempre preocupados, isso entra exatamente para a conversa do medo. Quando vocês os fazem amedrontados, mostrando a eles essas coisas simples, como você estava explicando, e tomando serviços com os quais vocês não estão felizes, porque vocês têm medo de não ter, de não terem, todas essas coisas, o cérebro humano assimila todas essas coisas na tenra idade. A maioria das coisas que são aprendidas na tangente comportamento são aprendidas bem antes que uma criança sequer é considerada o que vocês chamam de adolescente. Então, todas essas coisas têm que ser olhadas cuidadosamente. Vocês devem tratá-las com respeito. Vocês devem tratá-las como iguais, porque elas são seus iguais. São apenas versão mais jovem de igual. Jefferson. Então, o trabalho verdadeiro dos pais, pelo que você está dizendo, é basicamente ensiná-las a seguir o guia, o sistema que as guia emocionalmente, o coração. Sabe? Guiar-se de dentro. Kai, sim. E dar suporte a elas em suas decisões. Não. E dar suporte a elas quando a decisão delas terminar causando problemas de medo ou dor. Ou quando fazem decisões ruins aos seus olhos. Ainda que façam uma decisão ruim aos seus olhos, não deve ser uma... Poderia não ser uma decisão ruim para eles. Mas você está certo. Tratem-nos com respeito e dê suporte a eles. E ensine a eles que eles são aqueles responsáveis por suas ações e consequências. Sim, Jefferson. E para as crianças que estão ouvindo-nos ou lendo este livro, então, você sugeriria talvez quase a mesma coisa? Tratar seus pais com carinho e amor? Porque se eles, os pais, soubessem melhor, eles também fariam melhor. Kai, muito definitivamente. Isto é algo que é visto dos jovens, de tratar os pais mais desrespeitosamente e mais duramente. Se seus pais amam e têm uma preocupação maior por vocês em seus corações, ainda que façam algo que vocês não concordam, ainda que façam algo que não é normal para a perspectiva de vocês, é porque estão apenas tentando ser o melhor que podem por vocês. Simplesmente da forma que qualquer coisa funciona. Realmente assim. Simplesmente porque eles não entendem o problema específico de vocês. Não quer dizer que eles não se importem ou não os amem. Jefferson. Maravilhoso. Você diria que nossos exemplos são os melhores professores? Kai. Sim. A experiência é o professor. É por isso que a existência física é feita do jeito que é. Para nós experienciarmos e ensinarmos a alma. E em troca, a alma vai ensinar as entidades mais altas isto. E então, aqueles desdobramentos ensinam o Criador ele mesmo, ele próprio. É por isso que a existência física está aqui para que o Criador seja ensinado tudo o que eles têm sido, o que a eles tem sido ensinado. É por isso que existem sistemas universais infinitos em tudo isto. Jefferson. Mas, senhor Kai, eu entendi. Certo. Mas eu estava pensando, mas eu penso mais no jeito que devemos direcionar o poder dos nossos exemplos. Se somos pais, não devemos dar bons exemplos? E se somos crianças ou jovens adultos, não devemos também liderar, deixar que o exemplo seja o líder e ser, como disse Gandhi, a diferença que queremos ver no mundo? Kai, sim, você está exatamente correto. Este é o jeito, porque muitas pessoas que falaram com o Treb e o homem através do qual eu estou falando agora, sobre como mudar outros. Não mude-os, não os mude, não mude os outros. Você não pode mudar os outros. O que você faz é, você mostra que você está no melhor que pode estar. Eles olham para você e às vezes eles até invejam, eles dizem: como é que você pode estar tão feliz? Como você pode estar vivendo uma existência tão grande? E você diz a eles: é amando os outros. E você mostra a eles, e é aí que eles vão abrir. Que eles vão se abrir para suas sugestões e conselhos. É onde, é quando se abrirá e verá que funcionou para você aquilo que o amor por si só pode fazer. E como o medo atrapalha o fazer as coisas grandiosamente e tudo isso. Jefferson. Sabe, quando eu olho para o futuro, para o dia em que poderemos ensinar nas nossas escolas, a arte de viver uma existência excepcional. Mal posso esperar. Risos. Kai, será um ótimo momento, um ótimo tempo, época para a sua raça. Jefferson. Bem, de qualquer forma, eu o agradeço muito. Você tem alguns pensamentos de partida? Sim, já estamos aproximando o fim. Kai, sim, apenas que amamos vocês todos e estamos aqui para dar suporte. E Trevor Whitney é um grande homem e quem ajudará vocês ao longo do caminho das melhores maneiras que ele pode. Todos estamos aqui para dar suporte, porque somos vocês e vocês são nós. Quando o mundo como um todo vir isto, então vocês nos verão também com os vossos próprios olhos. Jefferson. Meu Deus, fantástico. Muito obrigado, senhor Kaibor. Você poderia, por gentileza, permitir ao Treb retornar para que eu possa dizer tchau para ele também? Kai. Sim, eu vou fazer isso. Eu vou pegar ele agora. Pegar, tipo, trazê-lo. Obrigado pelo seu tempo e você está ajudando os outros, porque o seu coração sendo puro é o que ajuda, como você mesmo falou, liderar com exemplo. Então, muito obrigado por fazer isto, Jefferson. Muito obrigado pelo seu tempo infinito. Kai. Sim. Tchau, Jefferson. Tchau, tchau por hora. Treb. Jefferson? Jefferson. Hey, my friend. Hey, amigo, meu amigo. Seja bem-vindo, Treb. Como é que foi tudo para você, Jefferson? Para mim, excelente, meu. E tenho certeza que para os nossos ouvintes também, para os nossos leitores. Treb, ótimo. Eu desejo expressar a minha gratidão, não somente por Tyke Bor Yitney e por mim mesmo, e também pelo Kai Bor Yitney, mas de todo o nosso povo. Nós desejamos expressar grande felicidade por você ter aberto seu coração para nós. É muito difícil acontecer isso para alguns humanos. Não, é muito difícil para alguns humanos. Até para aqueles que têm os sistemas de crença que são grandes em termos de entendimento de que a nossa existência é verdadeira. Mas por conta da nossa aparência, e por conta daqueles que se parecem conosco, que não estão em predicamentos de amor, como vocês diriam, os reptilianos anciões. Eu aprecio você, por abrir o seu coração desse jeito para nós e tentar olhar para as nossas vidas para ver coisas que podem ajudar os seus e a vida das pessoas. Eu desejo expressar. Calma, tá acabando. Por isto, a maior das maiores gratidões. E eu quero dizer obrigado por fazer isso. Por tomar do seu tempo para fazer isto. Jefferson. Bem, da minha perspectiva, isto é uma alegria imensa para mim. E o que quer que seja que eu possa fazer para que possamos aproximarmos-nos àquele melhor de nós mesmos que for possível, eu farei. Eu sou aquele que tem realmente que agradecer a todos vocês, porque sendo de uma expressão mais elevada de existência, vocês definitivamente poderiam ter muito mais coisas que vocês poderiam estar fazendo e que seria muito mais divertido e excitante e de alegria para vocês fazerem ao invés. E ainda assim, vocês estão aqui compartilhando o conhecimento de vocês e ajudando-nos. Então, meu muito obrigado. Treb. Sim, de nada. Foi uma alegria também. É por isso que o trabalho que eu faço é divertido. Esta é uma expressão da minha maior alegria também. Então eu o agradeço novamente. E há ainda alguma coisa que você precisa antes que. Antes que terminemos? Jefferson, talvez apenas saber onde você está e o que tem na sua programação para agora. Treb, eu ainda estou no meu planeta agora. Estou falando com um dos conselheiros médicos. Alguém desejou que eu viesse ao médico para colher suporte à minha energia. Ah, não, não, não. Alguém desejou que eu viesse ao médico para pegar minha energia e suporte, porque eles estão para ter uma criação deles próprios. É aonde eu estou nesse momento. Jefferson, bem, como você os ajuda? Treb, eu não ajudo de jeito nenhum. Outro que dar do meu amor. Ah, do mesmo jeito que vocês veriam alguém abençoando algo ou alguém. É onde você pede, por exemplo, aos pais da noiva que você quer casar, com quem você quer casar. É uma bênção. E é uma de amor. É uma expressão de gratidão pela nova criatura, pelo novo filho. Que eles trazem aqui na existência. É nosso ser querido que para nós volta. Jefferson. Mas não é tipo uma ajuda de energia que ajuda o ovo físico a trincar. Trab, não. É mais por estar aqui, para dar suporte a eles emocionalmente e de um jeito amoroso. Jefferson, fantástico. Então, sim, que coisa maravilhosa. Muito obrigado por compartilhar isto. E mal posso esperar para conversar com você novamente. Treb, sim, eu também aguardarei ansiosamente falar com você novamente também. Eu deixo-o agora em amor e luz. Falaremos novamente em breve, Jefferson. Jefferson, fantástico. Muito obrigado. Treb, obrigado. Tchau, Jefferson. Tchau, se cuida. Oh, graças a Deus. Então estamos aqui no final de mais um capítulo. Já chegamos quase à metade do livro. E tenho aqui em minhas mãos, repetindo em inglês, Humanos, Reptilianos, Híbridos Benevolente. Eu escrevi esse livro no ano de 2011 com o Rob Gaultier. Meu nome é Jefferson Viscardi. A entidade é Trebor Whitney. Mas hoje falamos então com os outros dois conselheiros também, que é o Tyke Bor Whitney e o Kai Bor Whitney. Dois seres muito queridos, a quem muito devo, graças a Deus. Então, terminamos por aqui, até que possamos então fazer o trabalho com o capítulo 4 na próxima oportunidade. Que Deus abençoe, continue estudando e muito obrigado pelo carinho. Tchau.